Servidores da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu apreenderam 10 veículos e diversos volumes de mercadorias e cigarros oriundos do Paraguai ontem. 5 homens foram presos, sendo um de nacionalidade paraguaia. As primeiras ações ocorreram durante diligências efetuadas no fim da tarde, por volta de 18h30, quando policiais federais apreenderam um Ice Toyota sem placas de identificação em estado de abandono no Porto Belo. Ele estava carregado com mercadorias contrabandeadas. Os veículos Fiorino e Golf também foram apreendidos porque transportavam diversas mercadorias provenientes do Paraguai. Ambos estavam em um imóvel desabitado no Jardim Jupira. Já por volta de 20h30, os policiais abordaram 2 gols que teriam deixado a região de fronteira pela BR-277. Foi constatado que eles transportavam mercadorias contrabandeadas, motivo pelo qual receberam voz de prisão os 2 motoristas, ambos de 36 anos. Outro indivíduo de 23 foi preso meia hora depois ao ser flagrado dirigindo um cadete transportando cigarros contrabandeados. Já em Santa Terezinha de Itaipu, outra equipe da Polícia Federal abordou uma pessoa que estava diante de 3 carros estacionados em via pública. Um Meriva, um Palio e um Focus, todos carregados com cigarros provenientes do Paraguai. O cidadão de 23 anos estava com as chaves do Meriva na mão, por isso foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. Já por volta de 23 horas, os federais suspeitaram de uma van com placas paraguaias que saía de um imóvel e realizaram a abordagem. O motorista de nacionalidade paraguaia afirmou que havia acabado de descarregar baterias automotivas provenientes do Paraguai naquele endereço. Os policiais adentraram ao imóvel e encontraram as baterias citadas pelo motorista, motivo pelo qual foi dado voz de prisão em flagrante a um indivíduo de 35 anos que disse ser morador da casa. O veículo transportador e as baterias foram apreendidos e, juntamente com os outros veículos e produtos, encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Os presos foram identificados e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.